No início da tarde de quarta-feira, 25 de dezembro, 13 horas e 58 minutos. Telefone de emergência chamando na Central de Operações da Polícia Militar para um deslocamento urgente até BR-277, na altura do loteamento Pilarzinho. O atendimento era para uma vítima de capotamento. No local foi constatado que um Celta com placas de Foz do Iguaçu, conduzido por Reinaldo Alves Machado Júnior, teria saído da pista e capotado várias vezes. O motorista alegou que o pneu traseiro estourou e ele perdeu o controle da direção, saindo para a direita e projetando o automóvel em uma área de recuo, de barranco, capotando várias vezes. Com a chegada dos socorristas, foi constatado que o passageiro, o pai do motorista, precisava do auxílio dos bombeiros para ser retirado. Um autobomba-tanque resgate foi usado no desencarceramento, como explica o tenente do Corpo de Bombeiros que participou da operação de salvamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a situação de capotamento. No local, constatamos duas vítimas, sendo que uma saiu sozinha do veículo e a outra estava presa nas ferragens. Utilizamos, então, para o resgate da mesma, a ferramenta desencarcerador hidráulico da viatura de resgate, por meio da qual fizemos a remoção da porta para poder retirar a vítima dessas ferragens. A vítima, a gente classifica aí como uma lesão grave, mas sem risco à vida. Essa que era a passageira que estava ferida e presa nas ferragens. O condutor, ele com lesões mais leves, sem risco à vida também. Tenente, esse acidente aqui, ele poderia ter sido evitado, né? Se a velocidade fosse compatível com a via. Exato. Pelo próprio mecanismo de injúria do veículo, a gente verifica aí que o veículo capotou várias vezes, e o que sugere que ele estava em alta velocidade. Com certeza, a prudência e andar no limite de velocidade poderia ter evitado esse acidente. O passageiro Reinaldo Alves Machado, de 57 anos, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos considerados graves e sem risco à vida, como informa o oficial do Corpo de Bombeiros. Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, mesmo que o pneu tivesse estourado com a velocidade máxima permitida sendo empregada, a situação não teria tido como resultado que teve. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.